Convidada pra uma festa, mas ainda estou pensando se vale a pena mesmo ou se eu vou. São Paulo todo dia é festa, tenho que saber onde botar o meu brilho, o meu show, o meu flow. É bom se tem KLJ no som, comida vegana, haxixe marrom. Só vou onde sou bem-vinda, mais bonita depois dos 30. Vivendo a vida louca, só tem a ginga, carícia, malícia. Ela sabe sambar, na pista de Saiyajin. Ela sabe sambar, poder super Saiyajin. Ela sabe sambar, só saiu de casa pra causar. Minha presença é igual a música. Quando eu chegar, ninguém vai ficar parado. A número um de São Paulo, só saiu de casa pra causar. Primeira e única, KL Música. Quando eu chegar, ninguém vai ficar parado. A número um de São Paulo, na pista de Saiyajin. Poder super Saiyajin. Na pista de Saiyajin. Visto as melhores peças de roupas do armário. Recebo críticas, de quem ainda nem saiu do armário. Disse que se chama Paulo, me conhece do feat com a Pablo. Me oferece um contrato, advogado do diabo. Na taça um vinho branco, com a mente de Griselda Blanco. Posso ouvir o dinheiro chamando, deposita no banco. Preciso ir pra casa, continuo intacta. Entre tapinhas e trapaças, eu não fico louca na balada. Preciso ir pra casa, continuo intacta. Entre tapinhas e trapaças, eu não fico louca na balada. Na pista de Saiyajin, poder super Saiyajin. Na pista de Saiyajin, só saio de casa pra causar. Minha presença é igual a música. Quando eu chegar, ninguém vai ficar parado. A número um de São Paulo. Ela sabe sambar. Ela sabe sambar. Ela sabe sambar. Na pista de Saiyajin. Saiu de casa pra causar.